você. Meu coração tem saudade, somente penso em ti. Seu corpo se imprimiu em mim, eu sinto que sem ti não viverei. Hipnotizada de teus olhos e tua voz, porque estou apaixonada, tão iludida, quero te ver uma vez mais. Teus olhos e tua voz, porque estou apaixonada, tão iludida, quero te ver uma vez mais, porque estou apaixonada, hipnotizada de teus olhos. Quiero te ver.